chinela tá gastada, o que garante é a nossa fé. O suor no rosto escorre, o cidadão trabalhador sofre. Meu Deus, ele só corre, esmorre pelo patrão. No banco a conta dele aumenta, os escorre. Mas fazer por quê? Todos precisam de comer. Tem o que nos unir e andar junto sempre. Ensinar pra molecada o que é certo e o que é errado. O caminho tá indo, não seja o mal aliado. A caminhada é dura, já não somos mais crianças. Se a briga for entre nós, não tem quem paga a fiança. O ganância, Caim matou Abel. Hoje a confiança não está com quem jura ser fiel. Escrevo essas rimas pensando no meu livro. Perfeita, lapidadas, é tesouro pro meu filho. Ao som do negro, oh, em menor, chega aqui e te mostrar o seu doido. Escute o som do negro, oh, em menor, chega aqui e te mostrar o seu doido. Ao som do negro, oh, em menor, chega aqui e te mostrar o seu doido. Escute o som do negro, oh. Dentro do primeiro quadro e o erro, o negro não vale nada se for pego. Eu homem negro dos homens de preto, levei uns bicudos no eixo. Mantenho o pensamento à frente, com os olhos abertos sempre. Tem gente da gente diluindo o ódio no presente. Nas batalhas não se torna ausente. A vida pede determinação. Você vai entender a diferença da hiena pro leão. Sorrindo com ódio no coração, me tornei um cara frio, mas não deixei de ser irmão. Cheguei até onde falaram que não iria chegar. Duvidaram de mim, passei por cima. Falaram do tal que vai na contramão. Fazer o quê? Essa é minha decisão. Não parei, fluí. Quem sou, reflete. Ao som do negro, oh, em menor, chega aqui e te mostrar o seu doido. Escute o som do negro, oh, em menor, chega aqui e te mostrar o seu doido. Ao som do negro, oh, em menor, chega aqui e te mostrar o seu doido. Escute o som do negro, vai te chamar de senhor, sim, tá? Chamar de senhor. Parabéns, tio Robson.